Eu fui na Chapada dos Veadeiros e fumei. Chapado na Chapada eu fiquei. Fui na Chapada Diamantina e cheirei. Chapado na Chapada eu fiquei. Fui na Chapada dos Guimarães e injetei. Chapado na Chapada eu fiquei. Chapado na Chapada, uma sensação inusitada. Chapado na Chapada, uma sensação inusitada. Igual a isso, não há nada. Igual a isso, não há nada. Chapado na Chapada, yeah! Chapado na Chapada, yeah! Fui na Chapada dos Veadeiros e fumei. Chapado na Chapada eu fiquei. Fui na Chapada Diamantina e cheirei. Chapado na Chapada eu fiquei. Fui na Chapada dos Guimarães e injetei. Chapado na Chapada eu fiquei. Chapado na Chapada, uma sensação inusitada. Chapado na Chapada, uma sensação inusitada. Chapado na Chapada, uma sensação inusitada. Igual a isso não há nada. Igual a isso não há nada. Igual a isso não há nada. Chapado na Chapada eu fiquei. Chapado na Chapada eu fiquei. Chapado na Chapada, yeah. Chapado na Chapada, yeah. Chapado na Chapada, yeah. Chapado na Chapada, yeah. Agora eu vou ficar bem louco disso aqui. Você tem que cair aí? Peraí. Ai, tô bem louco.